uma conduta, um ligamento centrado nas favelas, quebradas e vielas, circunstâncias e problemas contidos dentro dela. Mas eu sempre duvido da verdade, reconheço no olhar a pilantragem, sabotagem. Morreu sem participação da soca, Pão Redondo não se juntou com Brooklyn, Grajaú, até os funkeiros, pau no cu, tá mais unido que a gente. Você acreditando em elo da corrente, não espero pelas festas do rap nacional. Tem grupo que vai lá e não vale um real, sem originalidade, sem um diferencial. Achar que é rap é ser bandido, fazer cara de mal. E você tirando foto, pra que essa careta? Não precisa desse bico maior que uma chupeta. Vamos aquecer as naves, fazer um rap na mão. Enquanto o pobre aqui viaja só quando fuma maconha. Faz faria de ponta a ponta pronta, quem não é responsa deu mancada, se fudeu. Maluco segura a onda, não apronta, não confronta. Se você não vai aguentar, disposição é o que não falta pra te arregaçar. Quer me matar, pode tentar, vem, eu gosto de aventura. Um olho pelo outro, peneirando a cultura. As letras do rap se repetem em vão. Eu não me iludo não, visão pra minha concepção. Não faço tietagem e nem pago pau pra vocês. Grupo de rap nascem mil na quebrada por mês. Iludidos com palcos, com falsos relatos, músicas tocando nas rádios, muita humildade e aliados ra. Quem tá na caminhada há tempos tá ligado. O rap é contra o sistema, mas tem seu sistema mercenário. Indignado não caio no conto do vigário. Não tem dinheiro, então é cada macaco no seu galho. Se fodam as grandes gravadoras, se fodam as grandes rádios, organizadores de festa que vão desmerecer seu trabalho. Furioso soldado não quer capa de revista. Não faço rap de brinquedo pra na TV dar entrevista. Representa todas as quebradas, militante, ativista. Com rap não se brinca, vibra com rap modinha boy. Cê tá bem protegido na sua casa de luxo, não quer saber dos nossos problemas nem dos nossos recursos. A diversão que você quer aqui na favela não tem. Ostenta aí sua riqueza e na quebra cê não vem. Nem vem, não. Nem tem, não tem. O rap é o jogo, eu sei. Nem tem, não. Quem não viu ainda vai ver os grupos de rap começando e os monstrão desmerecer. Quem tá no erro sabe se mexer, é sem massagem. Os melhor tá escondido.